tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar. Os teus dias tristonhos vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri. Quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos, sorri, vai mentindo a tua dor. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri, vai mentindo a tua dor. E ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. E smile. A saudade vai chegando devagar, quer se apossar. Meu olhar te procura no espaço, no vazio do meu quarto, delirar e sentir a tua pele me aquecer. Te acariciar, me perder, acordar no teu sorriso, isso é tudo que eu preciso ver. Responde a quem te ama, coração, revela onde se esconde essa paixão. Devagar, coração, me conta o teu segredo. Devagar. Thank you. saudade vai chegando devagar, quer se apossar o meu olhar, te procura no espaço, no vazio do meu quarto. Vem, responde a quem te ama, coração. Revela onde se esconde essa paixão. Devagar, coração, me conta o teu segredo. Devagar. A ouvir Ouro e Platina. Tudo bem, já que foi tudo fantasia e criancice, vamos fazer de conta que eu não disse, nem você disse as coisas que dissemos. Tudo bem, já que meu sonho não passou de uma aventura, e o teu amor sincero foi mentira pura. Esquece as juras falsas que fizemos. Não faz mal, meu coração já estava mesmo acostumado a viver triste, pobre, amargurado, a imensidão vazia do meu peito. Vá com Deus, que eu pelo menos tenho aqui pra meu conforto a impressão das marcas do teu corpo nestes lençóis já frios do meu leito. E no teu corpo vão as marcas de um amor. E um dia foi verão, foi sol abrasador, e hoje é somente o ocaso poente do que eu julguei que fosse um grande amor. E um dia foi verão, foi sol abrasador, e hoje é somente o ocaso poente do que eu julguei que fosse um grande amor. E um dia foi verão, foi sol abrasador, e hoje é somente o ocaso poente do que eu julguei que fosse um grande amor. E um dia foi verão, foi sol abrasador, e hoje é somente... Sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo. Isso já faz muito tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz. O meu coração não sabe contar os dias, e a minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez ainda me lembro bem. Talvez eu seja no seu passado mais uma página que foi do seu diário arrancada. Sonho, choro e sinto que resta alguma esperança.

flashing of the sharpest corner ever turned. Cry, you cry, you cry. There's no bidding goodbye when you can't wish me well. Raised from my disgrace, there is no getting over the sharpest corner ever turned. Illusion, I keep it motion. See me fly.